de dentro puxa para um lado e o de fora puxa para outro. E assim vejam que degredo, que desespero de toda a humanidade de viver a vida inteira guerreando consigo mesmo. Sempre um está contra o outro, por serem dois em um só. A confusão é muito grande em um personagem só. O de dentro é a caixa do segredo e o de fora a tampa de todo enredo. Porque o de fora esconde o que vai dentro, é a luta dos inconscientes para acabar com essa luta. Nós devemos nos conhecer, lendo os livros Universo em Desencanto. Essa luta vamos vencer. De fora a tampa de todo enredo, porque o de fora esconde o que vai dentro, é a luta dos inconscientes. Sempre um está contra o outro, por serem dois em um só. A confusão é muito grande em um personagem só. Para acabar com essa luta, nós devemos nos conhecer, lendo os livros Universo em Desencanto. Essa luta vamos vencer. Para acabar com essa luta, nós devemos nos conhecer, lendo os livros Universo em Desencanto. Essa luta vamos vencer. Para acabar com essa luta, nós devemos nos conhecer, lendo os livros Universo em Desencanto. Essa luta, vamos.